ruas desertas andei. Sofrimento e angústia passei. Agora a responsa, segura a broca pelo diamante valioso que herdei. Brasil afora viajei, favelas, guetos, becos, cortiça. Aprendi que bem mais, que o rap é capaz, que o rap é compromisso. Subi no palco, vesti a camisa e agora tô pronto, né parça. Camisa 10, junto aos fiéis, pique granada que explode os caixa. Mike em punho, mente atenta, observando ao meu redor. Quem é bandido, quem é polícia, os mano que se acaba no... As mina que arrasta, esses moleque de hoje, tudo que é sem visão. Talaricou na quebrada e faz sua mãe chorar no caixão. Pega a visão, ou melhor, pega um livro e vai se informar. E tenha certeza que na melhor hora é a arma que vai guerrear. Polícia em quadra, bala que mata e mais um corpo caído na vala. Enquanto no SUS, mais um tio que agoniza deitado na maca. E nós aqui, sendo a voz que atravessa a grade alambrado, continuamos rap de favela e não rap universitário. E desde a década de 90, atravessando gerações, esmagando a serpente, batendo de frente com escorpiões. Descarrego aqui pra cima dos malandros emocionado. Tamo junto, queridão, e pra você um forte abraço. O bang vai ferver, RC inocente, os inimigos vão tremer. Vem, vem, não adianta se assustar. Você tá é de chapéu e a nossa voz está no ar. Vem, vem, o bang vai ferver, RC inocente, os inimigos vão tremer. Vem, vem, não adianta se assustar. Você tá é de chapéu e a nossa voz está no ar. Armado com microfone, revolta na letra, caneta e papel. Menor no 12, sirene, ciclone, segura fuzil, bote de cascavel. Sua serena, inimigo, terreno, tá tendo veneno escondido no véu. Amor de mentira, cheiro de pólvora, realidade cruel. Caminhando no vale da morte, frio e forte, corte da navalha. Beijo na cama da dama da morte, pinote de ame, boca de canalha. Queda de monte na trilha, mas guerreiro brilha, levanta a batalha. No governo que só deixa falha, rap rajada, metralha. Caixa de ilusão, esse é o mundo frio. Achar os de verdade, por aqui um desafio. Os Bin Laden no toque e as naves tão no cio. Lutado de maldade e coração vazio. De SP ao Rio, tio, a guerra nunca para. Violência é nosso câncer, sem justiça nunca sara. Várias madrugadas, botando a alma na escrita. A moda é passageira e a mensagem é infinita. Levada de ver dinamita, favela na fita, nela me inspirei. Sobrevivendo no inferno onde o meu povo agora é alvo da lei. A seguir cantando rap pesado na escola do passado, chapa, escutei. Palavra que muda a vida em cima da batida, mano, acreditei. E se a justiça falha, confia no revolve. E se nós só pedir, o sistema não devolve. Todo mundo é inocente, até que o dinheiro não prove. Na boca bem desta de nove, mais um coquetel molotov. Vem, vem, o bang vai ferver. RC inocente, os inimigos vão tremer. Vem, vem, não adianta se assustar. Você tá é de chapéu e a nossa voz está no ar. Vem, vem, o bang vai ferver. RC inocente, os inimigos vão tremer. Vem, vem, não adianta se assustar. Você tá é de chapéu e a nossa voz está no ar.